3520, ponte 0 da 10, pronto. 3520, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento de 270 graus com 02 nós. Autorizado alinhar e decolar, a pista 10, 3520. Chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, um bom dia, bom trabalho. Salvador, 3520, decolou perfil Puka, chamo. 3520, bom dia, tudo bom, 190, vigilante. Identifique e desça para 050, chegada Mari, voe na broa da posição ITAP. queda. Vai ficar para matar. Gente do desvio 4446. Charlie Bravo, qual foi o estimado? Charlie F, seu estimado é 50? 0950? 55, senhor. Entra. Após desvio, Rui Bro de Duna, desça para 2010, autorizado LS, reporte estabilizado. 7, autorizado 2000 pés, Bro de Duna, após desvio, azul 4446. 3520, chame Recife, 12685, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Pinto Charlie Bravo, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. Papai Romeu Vitor, Charlie Bravo, controle. Chame Recife, 125, decimal 1, 13325. Repetir, 125, decimal 1, 133, decimal 25. Manda autorizado em LS por azul 4446. Afirmativo, reporte estabilizado. Reportará. Vitor Charlie Eco, controle. Chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Charlie, para Guarulhos eu tenho 360 aprovado, ponto cópia. 360, Charlie, ponto cópia, voo no 817. Voo no 817, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360. Decolada pistão no zero com curva à direita. Subida da ela até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge, em coesão. Em Bridge, intercepta Upper Zulu no meia, voa até Bravo, até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle em Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5032, gol no 817. Chame Torre, 118, decimal 612, azul 4446. 7, 18, 612, boa noite, ponto visto. Boa noite. Até Bravo Hotel, Bravo Hotel Zulu. E após DCT Trivi, o controle 1208 e o transponder 5032 para o voo 1817. Correto, voo 1817 no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Agora pushback acionamento, voo 1817. Noite 4446. Boa noite, azul 4446, tráfego avistado, justo no 015, check 30. Reportará quando baixar para lá. Agora baixar travado 4446. O 4446 pouso autorizado, pistão 0, vento de 290 graus com 03 nós. Livre o pouso, pistão 0, 4446. 446 no Solos 2-1, libera a pista próxima interseção direita. Taxi aprovado via Alfa, chame para ingresso Taxi e Juliette nesta frequência azul 4446. Gente, Alfa, você segue, abre ingresso para Juliette 4446. Ingresso Juliette aprovado, portão 01 no 4446. Gente, ingresso aprovado para o portão 01, 4446.